Rio 5972, cruza 2000, APRO agora, linda, 240, foi interceptação. Rio 5972, contato radar, flow 320, direto da EL. Ok, contato na decolagem, vai APRO da EL da presente, Rio 5972. interceptando o localizador visual com campo 3178. 3178 completo, afinal, torre 1 meia dúzia. 18-6, obrigado. Afinal, 6212-10210, autorizado a final LS. 102.10, autorizado a final 6212. Rio 5972, chame Recife 1251. 51, certo. China 612, uma 12 complete, aproximação, torre 1, 98, 612. 118, 612, 62, 92. Salvador, clearance delivery, evening, Ocean Air 6224, information, Alpha. Alpha. Roger 6224, clear to Aracaju for level 1-0 after departure from runway 10, first turn left, took a departure, transition Caju 119.35, call code 5102. Report right to push and start up, Roger 6224. Alfa Juliette, 612, 3178. Paulo Salvador, boa noite, Chané 62, 12, de zona 5. Taxi de alto, vai reportando da Juliette, 62, 12. Salvador, muito boa noite, é o seu 3600, cruzando o nível 220 para 1950. No 3600, acione identificação, voe direto Duna, desce 2 mil pés, Senegal no 09. 19, direto Duna, desce até 2 mil pés, no 3600. Salvador, boa noite, total 9908, decolado na sua escuta. Possibilidade por banda direita, voar Leda. Total 9908, contato radar, voo 320, direto Leda. Curva na direita, direto Leda, total 9908. for the ground. 6224, ready to push back and start up. Gauge 1. 6224, start up. Tell you for back to 6224. Coordination with Israel. 9908, chame Recife 1251. 9908, Recife 1251, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite. 1805, informação alfa. 1805, boa noite, acione identificação, autorizada a chegada a Mari. Desça para 3000 pés, que é legal no 09. 3019, no 3600, autorizada final ILS. Positivo, Tem para o controle? Com informação alta. 3152, acione identificação autorizada a chegada Mari, desce ao nível 080. Mari, 080, mantém ainda a chegada. Oceania 6224, ride to taxi, 95 on board, 2 hours and 30, alternate Salvador. Alpha on holding short, runway 10, all power 11895, Ocean 6224, have a good night, sir. Salvador Tower, good evening, Ocean 6224, Sony Shot, runway 10, ready.